Sporting de Braga pode descer à Liga de Honra. Benfica volta a empatar. Porto volta a ganhar. Del Potro no quadro masculino e Anabel Garrigues no quadro feminino venceram a 22ª edição do Estoril Open. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Não perca, às terças e quartas-feiras, na Antena Web, o melhor dos anos 70, 80 e 90. São cerca de 15 minutos, repletos de boa música e boa disposição. Jukebox, um programa de Vítor Ferreira, todas as terças e quartas-feiras, às 8:15 da noite. Só aqui, na Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17:45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17:45, com Carlos Bonaparte. Programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19 horas, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19 e as 19:30, com Paulo Santos na Antena Web. Teremos um Boa Vista versão 2.0. Chama-se Sporting Clube de Braga. É atualmente a equipa sensação na Liga Europa. Mas poderá passar a época 2011-2012 na Liga Orangina, ou Liga de Honra, como preferir. Isto pode acontecer porque, no passado jogo que opôs Sporting de Braga à União de Leiria, durante o intervalo foram encontradas várias fotografias que mostravam lances em que a equipa minhota havia sido prejudicada. Estas fotografias foram deixadas no balneário do árbitro do encontro, Bruno Paixão. Ricardo Costa, antigo presidente da Comissão Disciplinar da Liga, disse que, caso se comprove que a equipa do Sporting de Braga tentou coagir o árbitro Bruno Paixão, tentando fazer com que este tendenciasse o jogo, esta situação é punida com descida de divisão. O jogo acabou tal e qual como começou, 0-0. Mas a equipa do Sporting de Braga está a lutar por um terceiro lugar que neste momento, e com este empate dos bracarenses, pertence novamente à equipa do Sporting Clube de Portugal, que venceu no Alvalade 21 o Portimonense Sporting Clube por 2-1. Ora, e no Campeonato Nacional da Primeira Divisão realizou-se a 28ª jornada, uma 28ª jornada com já pouco para decidir. Só mesmo quem desce e quem se mantém. E também ainda, claro está, os 6 que irão então representar Portugal na Europa na época de 2011-2012, sendo que a maior parte já estão decididos. Vamos ainda assim aos resultados desta 28ª jornada. Vitória de Setúbal, 0. Futebol Clube do Porto, 4. Desta vez Falcão não marcou. Ora, Valdomiro fez um autogolo aos 12 minutos, colocando os portistas em vantagem. No bom fim. O segundo gol surgiu ao cair da primeira parte, através de Nicolas Otamendi, que fechava assim a primeira parte para os portistas a vencer então por 2-0. O 3-0 surge aos 12 minutos, mas da segunda parte, por intermédio de Walter, que ampliava assim a vantagem para os azuis e brancos, que lideram confortavelmente o campeonato. Em vez de Varela marcar, surgiu ao minuto 92, fechando a contagem em 4-0, depois da goleada de 5-1 dada na passada quinta-feira ao Villarreal, a contar para a Liga Europa. O Porto marcou assim, no espaço de 4 dias, 9 golos, sofrendo apenas um. Quanto a outros jogos, há mais um em destaque, é o empate do Benfica em Olhão, no José Arcanjo. A equipa do Benfica marcou muito cedo por Franco Rara aos 4 minutos. E já quando os encarnados de Lisboa festejavam a vitória, Djalmir fez o gol do empate para o Sporting Clube Alhanense ao 94º minuto. Com este resultado, a equipa do Benfica consegue apenas 59 pontos, menos 21 que o Futebol Clube do Porto. É um diferencial inédito na primeira divisão. Ainda houve mais 6 jogos, vamos aos resultados. Em Aveiro, Beira-Mar 1, Rio Ave 1, Naval 1, isto está na Figueira da Foz, Naval 1, Nacional 2, Passos de Ferreira 2, Vitória de Guimarães 1, jogo que abriu a jornada 28, em Passos de Ferreira, Sporting de Braga 0, União Desportiva de Leiria 0, no AXA, Marítimo 1, Académica de Coimbra 0, no Caldeirão dos Barreiros, Sporting 2, Portimonense 1, no Alvalade 21. Ora, o Futebol Clube do Porto lidera com 80 pontos, 28 jogos, 26 vitórias e apenas 2 empates, sem qualquer derrota, a equipa de André Vilas Boas. O Benfica de Jorge Jesus tem 59 pontos e vem neste momento no segundo lugar, já o Sporting tem 45 pontos e vai no terceiro lugar. A equipa do Vitória de Setúbal tem atualmente 28 pontos, tem mais 5 do que a Naval 1º de Maio, que é a primeira equipa a descer, caso o Sporting de Braga não desça. A equipa da Naval tem então 23 pontos e vai no 15º lugar. O Setúbal vai em 14º com 28. O 16º é o Portimonense com 22 pontos. Na Liga Orangina ainda está tudo por decidir, uma vez que ainda faltam disputar 12 pontos. E mesmo o Fátima, que tem menos 6 do que o 14º classificado, pode muito bem manter-se neste escalão. Ora, vamos aos resultados, são 8. Os diferenciais são os seguintes. Covilhã 1, Varzim 2. Santa Clara 0, Penafiel 3. Feirense 2, Fátima 1. Arouca 0, Estoril Praia 0. Leixões 0, Desportivo das Aves 0. Frimundo 1, Trofense 1. Moreirense 2, Oliveirense 0. E Gil Vicente 1, Belenenses 1. A equipa do Feirense lidera com 48 pontos. Tem mais 4 que o segundo classificado, que é o Clube Desportivo Trofense, que já foi primo divisionário recentemente. E está então no segundo lugar. Tem mais um ponto apenas, que é um outro ex-primo divisionário, o Gil Vicente Futebol Clube, e que também foi relegado devido a irregularidades, neste caso, na inscrição de um jogador que jogou por vários jogos pela equipa gilista. Ora, o Gil Vicente está no terceiro lugar com 43 pontos. Está apenas a 1 do segundo, lembrando que ainda faltam disputar 12 pontos. Neste caso, 4 jornadas. A equipa do Varzim tem 28 pontos, vai no 14º lugar. 15º é o Sporting de Covilhã com 26. 16º é o Desportivo de Fátima com 22 pontos apenas. Na 2ª Divisão, na Zona Norte, Centro e Sul, terminou o campeonato. Ou pelo menos a primeira fase. Agora, os 3 primeiros classificados, ou melhor, o primeiro classificado de cada uma das 3 séries, vai ao play-off. Destes 3, que são neste caso União da Madeira, Padroense e Atlético Clube de Portugal, 2 deles irão efetivamente subir à Liga de Honra, quanto ao terceiro irá manter-se então neste escalão. Certo é que pelo menos já fez uma boa época. Algum deles terá que morrer na praia, digamos assim. Na Zona Norte já sabia há muito tempo que era a União da Madeira que iria subir, mas assim, a União da Madeira acabou por ganhar este encontro 0. Aliás, Camacha 0, União da Madeira 1. Marítimo B 1, Faf 0. Macedo de Cavaleiros 0, Merlinense 1. Caniçal 0, Tircense 1. Vizela 1, Associação Desportiva Oliveirense 1. Lousada 4, Bragança 2. Chaves 1, Ribeirão 1. E Andorinha 1, Ponta Solense 1. Ora, e porque é o término do campeonato, vamos então a todas as posições. Primeiro, União da Madeira com 67 pontos. Segundo, Tircense com 55. Terceiro, Chaves com 51. Quarto, Faf com 46. Quinto, Lousada com 46 também. Sexto, o Marítimo B com 44 pontos. Sétimo, Vizela com 43. Oitavo, Macedo Cavaleiros, com 43 pontos também. Nono, o Camacha, com 41 pontos. Décimo, a Associação Desportiva Liberense, também com 41 pontos. Décimo primeiro, Merlinense, com 40. Décimo segundo, Ribeirão, com 39 pontos. Décimo terceiro, e a partir daqui já estarão todos relegados à terceira divisão, ou aos campeonatos distritais, Caniçal, com 33 pontos, para o 13º lugar. Ficou no 14º o Andorinho, com 28. Em 15º, o Bragança, com 15. Aliás, em 15º, o Bragança, com 18, peço desculpa. E em 16º, com 15, sim, a Associação Desportiva Ponta Solense, no 16º e último lugar. Na Zona Centro, jornada de nervos e de grande desilusão para a equipa do Bessa, que quase conseguiu o apuramento para o play-off. Ora, o Tondela voltou a deslizar e deixou fugir o título, que era mais do que seu em certo momento do campeonato. Tondela 1, Aliados de Lordelo 1, Torizense 1, Sporting de Espinho 1, Anadia 4, Cesarense 1, Boa Vista 2, Pampilhosa 0, Sporting Pombal 1, Esmoriz 0, Sertanense 2, Elétrico de Ponta de Açores 0, Coimbrões 1, Padroense 0, aliás, Padroense 2, peço desculpa, e União da Serra 1, Gondomar 1. Este empate não salvou os leirienses de serem relegados ao escalão inferior. Ora, em primeiro lugar ficou a equipa de Padroense, com 56 pontos, em igualdade pontual com o Boa Vista Futebol Clube, mas em confronto direto, a equipa do Patrão da Légua leva vantagem. Em terceiro lugar ficou o Tondela, com 55 pontos, quarto, Gondomar, com 50, quinto, Sertanense, com 49, sexto, Torizense, com 45, sétimo, o Sporting de Espinho, com 43, oitavo, Coimbrões, com 38 pontos, tantos quantos tem o nono classificado, que é o Sporting Clube de Esmoriz. Décimo, Aliados de Lordelo, com 37 pontos, décimo primeiro, Anadia, também com 37 pontos, e que acabou o campeonato com uma goleada sobre a equipa do Cesarense. Décimo segundo é o Pombal, com 36, 13º, e já relegado para o escalão inferior, é a equipa do Pampilhosa, que em confronto direto perde com a equipa do Pombal. 13º, então, a equipa do Pampilhosa, com 36 pontos. 14º, União da Serra, com 34. 15º, Cesarense, com 30. E 16º e último, o Elétrico de Ponta de Açor, com apenas 13 pontos. Na Zona Sul, também há muito que já sabia que o Atlético Clube de Portugal era o que iria representar, no fundo, a 2ª Divisão, a Zona Sul, no play-off. Já há muito que estava garantido como vencedor e também que já sabia, mesmo antes de ficar virtualmente campeão, era o clube que levava mais distância de todos os clubes neste escalão. Vamos aos resultados desta 30ª jornada, 30ª e última. Juventude de Évora 1, Real 1, Oriental 2, Madalena 1, Torriense 1, Loutano 2, Farense 1, Atlético de Reguengos 2, Operário 1, Mafra 4, Lagoa 0, Casa Pia 1, Pinhal Novense 1, Atlético 1 e Praense 1, Carregado 3. A equipa do Atlético Clube de Portugal lidera com 64 pontos e vai então ao play-off, que irá então decidir quais dois dos três participantes deste play-off sobem à Liga de Honra e regressam ou se estreiam no futebol profissional. O Atlético tem então 64 pontos, ficou no primeiro lugar. O segundo foi o Mafra, que acabou por ficar mesmo com o segundo lugar, 55 pontos. Terceiro, o Sporting Clube União Torriense, com 54 pontos. Quarto, Pinhal do Vence, com 50. Quinto, Carregado, com 47. Sexto, Oriental, com 46. Sétimo, Loutano, com 45. Oitavo, Madalena, com 44. Com 42, está a equipa do Operário dos Açores, que era o único classificado. Décimo, Juventude de Évora, com 39. 11º, Atlético de Reguengos, com 38. 12º, Farense, com 36. Por pouco, não se viu relegado para o escalão inferior, ainda que o Casa Pia tenha 8 pontos de diferença sobre o Farense. Casa Pia, então, que tem 28 pontos, é o primeiro dos 4 clubes relegados, ficou no 13º lugar. 14º, o Real, com 25. 15º, o Lagoa, com 20. E 16º, o Praiense, com 18 pontos. Tudo isto na 2ª Divisão, recordando que este campeonato já acabou. Ora, vamos agora à 3ª Divisão, fase de subida, Série A, com os seguintes resultados. Esposende 1, Mirandela 2, Melgacense 0, Futebol Clube de Fão 1, Vianense 1, onde Leimianos 5, neste derby vienense, a equipa de Leimianos a levar muito melhor, vencendo fora por 1-5. O Mirandela lidera com 34 pontos, segundo o Leimianos com 28, terceiro é o Esposende com 26 pontos. Na Série B, vamos aos resultados. Grupo Desportivo de Joane 1, Famalicão 2, Cerzedelo 0, Amarante 0 e Sousense 1, Paredes 2. A equipa do Famalicão tem 35 pontos, vai no primeiro lugar. O Joane tem 30, vai no segundo lugar. E no terceiro lugar vai a equipa do Paredes com 29 pontos, tantos quantos tem a equipa do Amarante. Ora, vamos então à Série C, Zona C, com os seguintes resultados. Penalva do Castelo 1, aliás, 2, Sinfãs 1, peço desculpa. Sporting Clube São João de Veres 2, Avanca 2. Bustelo 2, Alpendurada 0. A equipa do São João de Veres tem 35 pontos, tantos quantos tem a equipa do Sinfãs, mas em confronto direto os aveirense levam vantagem. O Alpendurada vai no terceiro lugar com 24 pontos. Na Série D vamos também aos resultados. Associação Desportiva Nogueirense 3, Académico de Viseu 2, Sourense 2, Monsanto 1 e Atlético Riachense 1, Oliveira do Bairro 2. O Monsanto perdeu, mas continua confortavelmente na liderança com 35 pontos. Tem mais 6 que Oliveira do Bairro, que vem em segundo lugar com 29 pontos. O terceiro é o Académico de Viseu com 28 pontos. Na Série E, o 1 de Dezembro regressou à liderança. 1 de Dezembro, 3. União Sintrense, 1. Peniche, 0. Alcustense, 3. E Caldas, 0. Sport Grupo Sacavenense, 1. A equipa do 1 de Dezembro tem assim 35 pontos. Mais 2 que o Caldas, tem agora 33 pontos e vai no segundo lugar. O terceiro é o Grupo Desportivo Alcustense, que tem 27 pontos. Na Série F vamos aos resultados também. Estrela de Venda Novas 3, Sesimbra 1, Aljustrelense 2, Moura 3, Fabril do Barreiro 1, Esperança de Lagos 1. O Estrela de Venda Novas tem 35 pontos, aliás, e vai em primeiro lugar. Está muito à vontade, já que quer o Esperança de Lagos, que é segundo, quer o Moura, que é terceiro, têm 28 pontos. Na Série Açores, foram apenas 2 os jogos. Boa Vista de São Mateus, 1. Angrense, 3. Lusitânia dos Açores, 0. Santiago, 1. Continuam com 10 pontos de diferença, o Angrense e o Santiago. O Angrense tem 52, o Santiago tem 42 pontos. Por fim, na Série Madeira, e para fechar o futebol nacional sénior, Câmara de Lobos, sénior masculino, Câmara de Lobos, 1. Canicense, 2, Ribeira Brava, 1, Estrela da Calheta, 0 e Porto Santense, 1, Associação Desportiva de Machico, 0. A equipa da Ribeira Brava lidera com 35 pontos, tantos quantos tem o Porto Santense. Ainda que em confronto direto, os ribeirenses estejam em vantagem. O terceiro lugar pertence ao Cruzado Canicense, que tem apenas menos 2 pontos do que os 2 primeiros classificados. Tem, portanto, a equipa do Grupo Recreativo Cruzado Canicense, 33 pontos. No Campeonato Júnior, já só falta uma jornada para o final. Ora, já sabemos que o Futebol Clube do Porto é o campeão nacional de Júniors. Ainda assim, os portistas venceram o Gondomar por 2-0 na penúltima jornada do campeonato. Vamos aos resultados numa jornada em que o Braga, aliás, em que o Benfica caiu ainda mais para o fundo. Embora se mantenha no quarto lugar, mas já muito longe. E, aliás, já nem sequer tem hipótese de subir para lá do quarto lugar. Pode é ainda cair para quinto lugar. Vamos aos resultados. Sporting de Braga 1, Benfica 0. Vitória de Guimarães 1, Sporting 3. União de Leiria 2, Naval 6. E Porto 2, Gondomar 0. O Porto tem 36 pontos, vai no primeiro lugar, é campeão. O segundo é o Sporting com 29. O terceiro é o Braga com 24 pontos. O quarto é o Benfica com 20 pontos apenas. E está muito perto do Vitória de Guimarães, que é quinto lugar e tem apenas 2 pontos a menos que o Benfica, portanto, tem 18 pontos. No futebol feminino, realizou-se mais uma jornada do campeonato de promoção, que apura duas equipas para a primeira divisão. Ora, duas equipas que deverão ser, neste caso, a Casa do Povo de Martim e à equipa do Desportivo Feirense. Tudo isto porque o Martim, por exemplo, tem 6 jogos realizados e 6 vitórias. Tem, portanto, 18 pontos. O último jogo, foi realizado ontem. A Casa do Povo de Martim bateu por 7-0 a equipa do Régua. Um resultado mais modesto, ainda assim suficientemente esclarecedor, foi aquilo que o Feirense conseguiu em casa, frente à Fundação Laura Santos. A equipa da Guarda perdeu contra os de Santa Maria da Feira por 3 golos sem resposta. Ora, a equipa da Casa do Povo de Martim lidera com 18 pontos. O segundo classificado é precisamente o Feirense, com 10 pontos. A equipa do Régua tem 0 pontos neste momento. Tempo de Antena. Era o programa que faltava na Rádio Antenoé. Agenda de eventos, entrevistas, novidades e muito, muito mais no programa diretamente do locutor para o ouvinte. Tempo de Antena, às sextas-feiras, entre as 17 e as 18 horas, com Carlos Bonaparte, aqui na sua e só sua Rádio Antenoé. Tudo o que se passa no mundo, passa no Antena News. Diariamente, um bloco informativo de 5 minutos põe-no a par do que acontece no planeta. A notícia e o desenvolvimento. O esperado e o surpreendente em Antena News. De segunda a sexta-feira, às 11h40 da manhã, na Antena UE. No futsal também houve encontros importantes nesta que foi a 24ª jornada dos Campeonatos Nacionais da 2ª e 3ª Divisões. Vamos aos resultados, começamos pela Série A da 2ª Divisão. Futebol Clube da Foz 2, Jonqueira 3. Boa Vista 9, Bom Pastor 3. Póvoa Futsal 5, Covão do Lobo 4. Chaves Futsal 7, Nogueiró 1. Farlab 3, Sporting de Braga 4, Lameirinhas 12, Lamas Futsal 1 e Académica de Coimbra 7, Viseu Futsal 2001 5. O Sporting de Braga tem 57 pontos, vai no primeiro lugar, a Académica de Coimbra tem 53, vai no segundo, o terceiro é o Chaves Futsal, que tem 45 pontos. O 12º lugar pertence à equipa do Nogueiró, com 23 pontos. 13º ao Lamas Futsal, com 22. 14º e último pertence à equipa do Jonqueira, que tem apenas 21 pontos, ao cabo de 24 jornadas. Na Série B, goleada das grandes, Dramático de Cascais, 14. Bairro de Boa Esperança, 4. Sport Lisboa e Olivais, 8. Associação Recreativa Amarense, 2. Vila Verde, 4. Lutano 4 também, peço desculpa. Independentes de Sines 2, CPCD 3, Operário 5, Centro Social São João 3, Albufeira Futsal 3, Loures 2, Os Torpedos 3, Leões de Porto Salvo 6. Este foi o jogo que fechou a jornada 24 deste Campeonato Nacional de 2ª Divisão Série B de Futsal. Ora, sem surpresa, o Leões de Porto Salvo tem 67 pontos, vai no primeiro lugar. Tem mais 6 pontos que o Operário dos Açores, que tem 61. A equipa do Sport de Lisboa e Olivais tem 58 pontos e vai no terceiro lugar, já fora do título. Portanto, a equipa do Leões de Porto Salvo pode sagrar-se já na próxima jornada campeã da 2ª Divisão Série B e subir pela primeira vez ao primeiro escalão, escalão máximo do futsal em Portugal. Quem está em vias de descer são o Loutano e o Vila Verde, que esta semana jogaram e empataram. Têm então 13 pontos. Vão no 12º e 13º lugar. Os Independentes de Sines vão no 14º posto e estão agora no último lugar, então, com 6 pontos. Na 2ª Divisão, Série B, ao cabo de 24 jornadas. 3ª Divisão, Série A, também 24ª jornada, seguintes resultados. Na Série A são apenas 6, porque há um clube que desistiu e, portanto, há outro que folga em consequência desta desistência. Amigos de Serva, 2. Gualtar, 8. Desportivo das Aves, 2. Escola Profissional de Braga, 2. Carazeira de Anciães, 0. Paredes, 1. Valpaços Futsal, 10. Nogueirense, 6. Piratas de Creixo Mil, 5, Contacto 4 e Fundação Manuel da Costa 7, contra um golo apenas de ambos os rios. Piratas de Crespo lideram com 48 pontos, vão então no primeiro lugar, mas têm à perna as equipas da Fundação Manuel da Costa e dos Perdidos das Aves, ambas com 46 pontos. E vão no segundo e terceiro lugares. O 12º lugar pertence a ambos os rios, com 6 pontos. O 13º, nesta série, último, a equipa do Amigos de Serva, com 3 pontos apenas. Na Série B, obtivemos os seguintes resultados após realizada a 24ª jornada. Alhadense 10, Pinheiro 0, Coimato 3, Ataboaço 4, Cortegaça 1, Valdecâmara 2, Futsal Azeméis 3, Gafanha 2, Associação Académica de Leça 6, Monte das Pedras 2, Ocela 5, Associação Basquete Clube de Nelas 5. Estes são os resultados desta 24ª jornada com a seguinte classificação. Valdecâmara em primeiro lugar com 53 pontos, segundo Taboaço com 52, terceiro com também 52 pontos, está a equipa do Coimato, mas como puderam ver, a equipa do Taboaço está em vantagem porque venceu por 3-4, e digo 3-4 porque foi em casa do Coimato, a equipa que está então agora no terceiro lugar, que é precisamente este mesmo Coimato. No 12º lugar está com 12 pontos o Monte das Pedras, 13º, o Rio de Moinhos com 10, e 14º, o Clube Esportivo e Cultural de Pinheiro, com apenas 6 pontos, e que sofreu a maior goleada deste fim de semana. A par, claro, está também a vitória do Dramático de Cascais, com um diferencial de 10 golos. Série C, União de Leiria 3, Eireira 5, Os Patos 1, Ladoeiro 5, Elétrico 5, Coruche 0. Externato da Benedita, 6. Caldas, 6. Aliás, peço desculpa, Caldas, 2. Unidos do Cacém, 2. Portela, 7. Associação da Granja do Humeiro, 1. Borinhosa, 5. E União Progresso de Ventas Novas, 6. Vila Verdense, 2. Com estes resultados, o Eireira acimentou ainda mais a sua primeira posição, com 70 pontos. O segundo lugar, que é o Vendas Novas, tem 53 pontos apenas, ou seja, 17 pontos a menos que o segundo, aliás, que o primeiro classificado. Aqui já se sabe há muito tempo que é a equipa do Eireira que vai subir então à segunda divisão. O Brunhosa vai em terceiro lugar e tem 46 pontos. Os Unidos do Cacém têm 21 pontos, vão no 12º lugar. Com 19 está a Granja do Meiro, com 13, aliás, no 13º lugar. E no 14º está a equipa do Coruche, com 4 pontos apenas. Na Série D estão os seguintes, ou registaram-se, aliás, os seguintes resultados na jornada 24. Sassueiros 0, Os Vinhais 2. Nacional 6, Aljustrelense 2. Sonâmbulos 2. Inter de Vivos, aliás, Inter Vivos 2. Benfica de Vila Real de Santo António, 3. Sapalense, 2. São Santo Estevão de Tavira, 7. Quinta dos Lombos, também, 7. Capelense, 5. Associação Desportiva da Quinta do Conde, 7. E, por fim, Fabril do Barreiro, 4. Piadense Sport Clube, 0. Aliás, peço desculpa, 4-1. Assim está correto. O Grupo Esportivo Fabril do Barreiro tem 63 pontos e vai no primeiro lugar, ao cabo de 24 jornadas. Poderá já na próxima jornada garantir o título se mantiver a diferença de 5 pontos para a equipa da Quinta dos Lombos, que vai neste momento no segundo lugar, portanto com 58 pontos. O terceiro são os Vinhais, que têm 51 pontos. O Piedense vai no 12º lugar com 24 pontos, o Sapalense tem 15 e vai no 13º lugar. Quanto à equipa do Mineiro Aljustrelense, nada a decidir, a equipa tem 0 pontos depois de mais uma derrota, 0 pontos após 24 jornadas realizadas, e neste aspecto aqui já não há muito a decidir, porque as diferenças pontuais já no fundo decidiram quem é que são os dois últimos classificados, que é a equipa do Sapalense, com 15 pontos, menos 9 do que o 12º classificado, quando já só faltam 2 jornadas para terminar o campeonato, quanto à equipa do Mineiro do Estrelense, tem menos 24 pontos que o 12º classificado, portanto, ainda menos possibilidades tem de sequer discutir o segundo, o 13º lugar, aliás, porque tem menos 15 pontos que o Sapalense. Antenoeb, desporto. E para fechar o Desporto Antena desta noite, digo-lhe que já estão encontrados os vencedores da 22ª edição do Estoril Open. No quadro masculino, foi o argentino Juan Martínez del Potro, que venceu por um duplo 6-2, um dos favoritos para vencer esta edição do Estoril Open, que era Fernando Verdasco. 6-2, 6-2 foi o resultado que del Potro conseguiu diante de Verdasco em 75 minutos. Del Potro arrecada assim o título de campeão neste ano, 2011, do Estoril Open e sobe na atualização 14 posições. Atualmente, o argentino Del Potro é 32º no ranking ATP. Na secção feminina, a vez de vencer o torneio foi de Anabel Garrigues. Anabel Medina Garrigues, que venceu a sua adversária Cristina Barrois por os parciais de 6-1 e 6-2. Foi ela a grande vencedora desta 22ª edição do Estoril Open, num encontro que ainda esteve interrompido devido ao mau tempo. Quanto ao Estoril Open, podemos tirar aqui algumas conclusões, nomeadamente a melhoria do ténis português, que desta vez teve 5 participantes só no quadro masculino, algo que nunca aconteceu em nenhuma das 21 edições anteriores. Quanto às atualizações, Frederico Gil caiu uma posição para o 63º lugar do ranking ATP depois da atualização desta segunda-feira. Quanto a Pedro Sousa, subiu 32 posições e foi uma das maiores subidas nesta atualização. É a 485º, atualmente é 453º lugar no ranking ATP. Isto tudo na secção masculina. Nesta mesma secção, resta ainda dizer que houve apenas uma alteração nos 10 primeiros lugares. Ora, a alteração está relacionada com Gael Monfi, que caiu para o 10º lugar, por troca com Almagro, que é agora 9º classificado. Posição anteriormente ocupada por Gael Monfi. Aliás, foi mesmo a troca de posições porque estavam os dois na posição oposta àquela que estão atualmente. Quanto ao primeiro lugar, continua a pertencer a Rafael Nadal. Já Novak Djokovic está no segundo posto, mas mais perto do tenista espanhol. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!